diga da bum de, caraca bim bim, para bum de, pa pa bim, diga da bum de, caraca bim bim, para bum de, pa pa bim. Meia hora leva o barco e o vento a soprar, muita vida leva o homem lá no meio do mar. Muito homem leva a vida sempre, sempre a trabalhar. E puxar rede ao pescador, a vida é sempre igual. Já tem cedo o remador de uma torneira no quintal. Quando a ilha tiver água e luz para brilhar, ai caramba, tem guião, mexilhão, lingoado, bermigão, os peixes todos vão cantar para ti. Ilha da Coroa, tra lá para o pé do fim, morre um pescador e nasceu outro assim. E no meio do mar a Zé cantava assim, Ilha da Culatra vai ter outro fim. Ilha da Culatra lá para o pé do fim, morre um pescador e nasceu outro assim. E no meio do mar Zé cantava assim, Ilha da Culatra vai ter outro fim. Antopas a maré baixa vai de arrastão, maré alta bate à proa da embarcação. Quando o mar bate na rocha quem se lixa é o mexilhão. Nem tudo que vem à rede é peixe para comer, nem tudo que nos faz cheiro é só tinto para beber. Quando a ilha tiver água e luz para brilhar, ai caramba, tem guião, mexilhão, lingoado, berbigão, os peixes todos vão cantar para ti. Ilha da Culatra, lá para o pé do fim, morre um pescador e nasceu outro assim. E no meio do mar a Zé cantava assim, Ilha da Culatra vai ter outro fim. Ilha da Culatra, lá para o pé do fim, morre um pescador e nasceu outro assim. E no meio do mar a Zé cantava assim, Ilha da Culatra vai ter outro fim. Já cá veio muita gente mandar a boquinha, muita gente se meteu cá na nossa vidinha. Ai Culatra, quem te quer pôr a mão sabendo que és minha. E minha nossa numa amarra de fio a pavio, que a nossa boca de barra se perde qualquer navio. Havemos de pôr cá água e luz para brilhar. Ai caramba, tem guião, mexilhão, lingoado, berbigão, os peixes todos vão cantar para ti. Ilha da Culatra, lá para o pé do fim, morre um pescador e nasceu outro assim. E no meio do mar Zé cantava assim, Ilha da Culatra vai ter outro fim. Ilha da Culatra, lá para o pé do fim, morre um pescador e nasceu outro assim. E no meio do mar Zé cantava assim, Ilha da Culatra vai ter outro fim. Diga da bundê, caraca pim pim, para com te pan padim, diga da bunde, caraca pim pim, para com te pan padim.